sentir a tua doce mão. Aqui estou, prostrado a teus pés com devoção. A tua majestade quero exaltar. Tu és Deus soberano, grande Jeová. Não importa se o inimigo tenta impedir, vou cantar enquanto viver aqui. Já não conheço mais a solidão, pois tu habitas no meu coração. Sê comigo onde for, meu amigo, meu Senhor, companheiro na aflição. Se a estrada é longa, não vou desistir. Se estás comigo, posso prosseguir. Sou bem mais que vencedor, confiante no Senhor, chegarei no porvir. Conheço mais a solidão, pois tu habitas no meu coração. Sê comigo onde for, meu amigo, meu Senhor, companheiro na aflição. Se a estrada é longa, não vou desistir. Se estás comigo, posso prosseguir. Sou bem mais que vencedor, confiante no Senhor, chegarei no porvir. Sou bem mais que vencedor, confiante no Senhor, chegarei no porvir. Sou bem mais que vencedor, confiante no Senhor, chegarei no porvir.